Amazias, rei em Jerusalém, fez o que era reto, mas não com o coração. Com a lei de Moisés, ele se guiou, mas a ira do Senhor se acendeu, por deuses estranhos se prostrou. Ó Senhor, olha o nosso clamor, não deixe o nosso coração se dividir. Renova nossa fé, traz o teu amor, que em ti, Senhor, possamos resistir. Ele reuniu o povo, valentes guerreiros, mas a voz de Deus ele ignorou. E ao vale do sal o exército seguiu, mas a vitória só em ti se cumpriu. No altar, somente a ti, vamos nos prostrar. Ó Senhor, olha o nosso clamor, não deixe o nosso coração se dividir. Renova nossa fé, traz o teu amor, possamos resistir. Se a batalha se apresenta e o inimigo a nos cercar, em ti, Senhor, nossa esperança, teus braços vão nos amparar. Com Amazias não queremos falhar, que em cada decisão teu nome a brilhar. Ó Senhor, olha o nosso clamor, não deixe o nosso coração se dividir. Renova nossa fé, traz o teu amor, que em ti, Senhor, possamos resistir. E quando a sombra da dúvida vier, lembraremos da luta, do poder do teu ser, Rei dos Reis, nosso eterno abrigo. Em ti encontramos paz e nunca estamos.